A Polícia Federal apreendeu uma embarcação com aproximadamente 100 caixas de cigarros contrabandeados na noite de anteontem. Já na manhã de ontem foram apreendidos 1.175 quilos e meio de maconha. O barco, que era utilizado para a prática de contrabando e descaminho, foi apreendido às margens do Lago de Itaipu por volta de 21 horas por policiais do NEPOM. Eles acharam estranha a movimentação e durante a noite tentaram a abordagem, logrando êxito na apreensão do barco já no meio do lago. Ninguém foi localizado nas margens e as caixas de cigarros apreendidas estavam em uma residência desabitada nas proximidades do Jardim América por volta de 23 horas. Os cigarros e o barco foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal. Já na tarde de ontem, policiais estavam em patrulhamento pela Vila Bananal e apreenderam diversos tabletes de maconha que estavam escondidos em meio à mata. O delegado-chefe da delegacia de Foz do Iguaçu conversou com nossa equipe para contar sobre a apreensão. É normal agora esse retorno aí do começo do ano, né? As quadrilhas começarem a se estruturar para começar a fazer esse transporte, né? Agora começam as grandes apreensões como tiveram no ano passado também. Como que foi essa apreensão? Chega aí, se não passar de uma tonelada, chega bem perto, né? Ontem, policiais nossos estavam fazendo um trabalho juntamente com o VANT e localizaram uma embarcação retornando para o Paraguai vazia. Né? Essa embarcação foi feita em perseguição, a pessoa abandonou a embarcação e fugiu. Né? A embarcação foi apreendida. Então hoje eles resolveram voltar na mesma localidade, né, para tentar localizar algum vestígio, né, e acabaram encontrando essa droga abandonada nas margens do lago. Há uma distância muito grande entre a usina de Itaipu, que é onde geralmente começa operações do NEPOM, e até o ponto onde os criminosos têm acesso. Se eles exploram bem cada pedaço desse terreno, que para a polícia fica de difícil acesso dependendo das condições, né? Só na região do lago, nós temos aqui uma linha reta de mais ou menos 160 quilômetros até Guaíra. Né? Se você contar todos os braços que tem do lago, onde eles utilizam para esconder as embarcações, dá mais de 1.000 quilômetros. Então, nossos policiais, como nós trabalhamos sempre com recursos limitados, eles têm que trabalhar com informação, né? Já mapeando as principais rotas, esses portos clandestinos que são utilizados para encontrar esse tipo de material. Foi a segunda apreensão, doutor, em menos de 24 horas, né? Isso, a primeira apreensão foi, eu acho, mais ou menos 600 quilos, e essa aí vai dar mais ou menos uma tonelada de maconha. Toda na região ali do lago, né? Doutor, é muito difícil para a polícia, como o senhor falou, a extensão é muito grande, e a dificuldade que se tem é porque muitos dos que fazem divisa com a área de Itaipu se beneficiam do contrabando, facilitando a ação dos criminosos. Há alguma represália para quem for flagrado em situação de favorecimento ao tráfico de drogas? Nós temos ali basicamente uma área rural, né, com propriedades particulares. Se esse dono do imóvel ele estiver envolvimento, for comprovado envolvimento dele com o tráfico de drogas, a própria legislação já estabelece a perda do imóvel em favor da União, se for comprovada a participação dele com o tráfico. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.